Papapá, Mike Eco Delta, autorizado, acionamento, chama táxi. Boa tarde, Condor 076, Squawk Ident, clear the bomb for arrival, descend to 4,000 feet, altimeter série 1013. Runway 10 wind 160 degrees 130 knots. 10 degrees 130 knots. Clear to take off. Bom 097, identifique chegada bom, desça para 5 mil pés com B13. É o número 3, mantenha a chegada. Só 3356, após a rolagem do Oceanair, a linha mantém pistão no zero. Departure, climb event level 350, book departure. Deviation approved, Condor 076 after the flight heading pillow position. 356, decolagem autorizada, pistão 10, 170 graus, 129. Condições de alinhar e decolar assim, autorizada? A linha mantém inicialmente, o senhor é 13 no 5 na pista 10. Yeah. 356, decolou aos 43108, controle. É, controle 08, então, obrigado, até a próxima. Controle Salvador, o Tano 3356. 3356, boa tarde. Subi, mantenha 370 na PUCA. Para o 370 na PUCA, o Tano 3356. Bona 966, continua a aproximação, aguarda autorização para o depósito. Ok, agora você entendeu, está aguardando o Bona 966. No 5, decolagem autorizada no 0, 180 graus, 159. Para a parte da D para a parte 45, está ali. Como é que é que você vai fazer o check agora? Quem você vai ser, Lívia? Você não achando pro táxi? Por 966, ponto autorizado, cabeceiro no 0, vento 80 graus, 179. Livre pouso, voo do 966 no 1-0. Controle Salvador, tá? 3656. Chame controle 120, decimal 8. Controle 1208, Xenair 6315, obrigado, uma boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, Xenair 6315, decolada na Dael, passa 1300. 6315, suba ao 360, saída da EL na presente Voleda. Na presente Leda, o Xenair 6315. Controle Salvador, o TAM 3356. Confirma, o TAM chamando o controle. TAM 3356, possibilidade de coordenar o órgão direto a Aracaju. E a saída, guarde. Mantendo a saída, aguardando. 3356. Zero 076, request heading 210 to intercept the final call phase due to build up. Okay, approve the condo 076. 076, thank you. 076, descend 2000 feet at 1013. 2006, 103, condo 076. O 1097, desça para 3.000 pés, 2013. Que é para desvios, voa pelo 1097. 201, afirmo, gol 1211, confirmando, gol 1966. 1211. Serra, reporte da interseção Papá, confirme as pessoas a bordo. Sente, que é que será? Chinês 61142, chama agora Recife em 12685. 1685, 6142. Condor 076, after deviation, fly head in Duna position. And you are cleared the ILS X-ray, report on final. Okay, report on final after deviation, he got Duna position for the Duna testing. Ó, 3356, chame Recife, 12685. Na preferência Recife, 12685, para o 3356. Afirmativo, 12685, boa tarde. Obrigado, boa tarde. Romeu Bravo, Serra, Serra, prossiga. Tudo que é Bike Serra, autorizado de Copos, 17, vento 190 graus, 149. Corazor 76, we are now on heading 135. We are unable to proceed in bound Duna, so it's fixed to be over at position Duna. Ok, Condor 076, no problem. Intercept, localize, you had 135, no problem. Ok, Condor 076, thank you. O Bravo Serra Serra já está visual com o campo? Serra Serra, senhor. Chame Torre Salvador em 1985. 1895, graças, Serra Serra. O Gol 1097, reduz velocidade para 180 nós. Falo que está seguindo um Boeing 763, sua posição de 1155. Ciente, o Gol 097. Tio Bravo Serra Serra, da presente, reporte no através norte da Torre Salvador. Quebec Serra, decolador 52, chame controle 120, decisão 8, bom voo. 1208. Mike, é que o Delta confirme de acionada? Tio Quebec Serra, suba para mil pés, corredor Axé, informe no farol da barra. Reportar ao farol. Então, pois é, circuito? Gente, mas que é o Delta. Recife, mil pés, 1097. Desce para 2000, está livre LS, 1097. Já de LS, 1097. Tá firme para Torres? Alessandro, local Eva. Roger, call Salvador Tower, 118-95, Condor 076. 1895, Condor 076. Obrigado, até logo. Certo. Oceania 6315, chame Recife, frequência 1251, alterna 1-3325. Recife no 251, alterna 1-3325, 63-15. Obrigado, boa tarde. Bom dia, Condor 076, we are step show the Alessandro 10. Confirme para Torres. Yeah, Salvador Tower. Via Step Shanti Alias Kami 10 and call myself. Condor 076 to ask in sight, continue approaching, reporting in the air down and walk to wind 180 degrees, 15 knots, scan 81013. 1013 is confirmed, 076, and I call you 3 months. Condor 076, see report gear down and walk. Yes, gears down, laps are down as well. Condor 076, reporting traffic on left side, Robson 66, not interfering in your approach. Condor 076. Você é a Serra, informa que terá que fazer 360 pela direita, através norte da torre, aguardado para aproximação para a parte 3. Já está pegando voo parado, está visual para a nave da final, o Bravo Serra Serra. Sente, Bravo Serra Serra. Condor 076, 2 miles. 076, clear to land, runway 10, winds 180 degrees, 15 knots. Condor 076, clear to land, runway 10 and 10 with 17. Mike, a Codelta vai manter a cabeceira no 7 agora para decolagem. Bravo Serra, Serra visual com o tráfego na curva final. Afirmativo, senhora. Como que após esse pouso ainda na aproximação de um Bravo correção Boeing 737, senhora aguardará o pouso para aproximação. Afirmativo, 1097. Bom, no 097, continue a aproximação, aguarde que está livre, o vento no momento 200 graus, 1039, 9, altímetro no 093, tráfego já avistado. 7-1-097. Zero 076 on ground on 56 leaving right, call Salvador ground frequency 21.1. Roger, right enough, 21.9 on ground for 076. 21.1, condo 076. O 097 abaixado e travado? Positivo, baixo e travado. Sente com o 097, livre pouso pistão 10, vento 2, 10 graus, 10 nós. Informa um tráfego à sua esquerda, um helicóptero mantendo 500 pés, não interfere na sua aproximação. 7097. No 097, copia autorização de pouso? Positivo, copia autorizado pouso, sendo o tráfego à esquerda. Salvador Ground, boa tarde, Condor 076. Condor 076, test, no answer on the ground. 121-1, Condor 076. Decimal 1, Condor 076. Bravo, Serra, autorizado a aproximação para o pátio 3, avisando sobre o voo das aeronaves que taxiam na Alfa e das aeronaves que realizam o pushback no pátio principal. Autorizado, vai evitar sobrevoo o Bravo Serra Serra. Bravo Serra Serra, forte em solo controlado, vento no momento 190 graus, 109. Vai chamando solo controlado, Serra Serra. 1097, solo 58, livre direito, chame solo 21.1. 21.1, Mike Echo Delta, autorizado de colapso no site, vento 180 graus, 139. Serra, já no solo controlado, no pátio 3, cara. Bravo, Serra, solo ao 59, ao estacionário de frequência. Isso, frequência estacionária, Serra, Serra, grato. Delta decolada 59, confirme e prossegue para o farol de Itapuã ou já ingressa no circuito? Até o farol, o Mike Echo Delta, farol de Itapuã. Sente, Mike Echo Delta, reporte no farol de Itapuã e confirme quanto tempo manterá o setor? No máximo 5 minutos. Sente, tem enxame para o abandono do setor, informa uma aeronave para aproximação já em Duna. Ok, a gente vai permanecer então na vestibular do farol, pode ser? 4, torre 1-1-8-9-5, com pouso. 18-9-5, obrigado. Um minuto, seguinte. Mantenha me escuta e aguarde novas informações. Oi, Salvador, boa tarde. Tá 3-1-5-4, com 2 milhas e meia, tem de acesso. Canta 3154, continua a aproximação, ainda não avistado, reporte baixado, travado, altimetro 1-0-1-3. Gente, comi 13154. Canta 3153, informa um helicóptero à sua direita, manterá o farol de tapão a 500 pés, não interfere com a sua aproximação. Canta 3153, copiou a torre. Essa é a confirme para a torre, as intenções, por gentileza. Para você, é assim. Essa é a chame e fala em 1-2-1-1, por gentileza, para acionar novamente. Gente, chame em 1-2-1-1. 9036, aciona a identificação, desse mantém o 060, chegada a mais. Chamou a torre, confirmada? Negativo. 3154, já baixado, travado? Abriu. Livre pouso, sistema 0, vento 200 graus, 031. Livre pouso, 10, 3154. Torre, o Mike Echo Delta? Mike Echo Delta, prossiga. Tá retorno, senhora, habitual com a... Gente, faça um 3-6 correção, mantenha a vertical do farol de Itapuã e aguarde para prosseguir. Quando tiver condições, prossegue a retaguarda do Airbus 320 na final da 1-7 e reporte livrando antes do final da 1-0. Mike Echo Delta. firme, Mike Eco Delta. Para cruzamento do Estão no Zero. Sente, autorizado. Cruzamento é parte livrando a final do Ano Zero. Você é a prossiga, decola do pátio 3 para aproximar para o pátio 4. Sente, bravo, você vem até 1990 graus do nosso 22, é a parte quando fora do solo, irá evitar o sobrevoo das aeronaves do setor sul do pátio principal e táxi aviária gramada na 17, na pista 17. Você é um informe helicóptero na curta final da 17, reporte quando visual contra. 1936, vou estar. Direita 21-1-3-1-5-4. Mike Eco Delta, solo, correção livre, pouso, bicho no site, vento 0, vento 180 graus, 1-3-2, confirme, já baixar travado? Negativo, está embaixo travado, livre na 1-7, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, pouso final, mais um circuito? Pouso final, parte 4, o destino. Sim, de Mike Eco Delta. Reporte quando na área gramada da 17, por gentileza. Vai reportar o Serra Serra. Fanatic 314, qualquer tendência, flight level 050, my arrival, reduce speed to 509. Na 0936, desse mantenha 3 mil pés, ajuste padrão. 3 mil com a empresa, 9036. Já na vertical da área gramada, o Bravo Serra Serra. Gente, já avistado, Bravo Serra Serra, reporte quando no Pátio 4, evitando sobrevoo da aeronave na final já. Já sobrevoou na cabeceira. Sobrevoo na mesma, vai evitar o voo. Mike, acordado, reporte Robson 66, aproximando do Pátio 4, não interferem com o seu pouso no solo ao 06. Ao um estacionário de frequência, está autorizado o táxi até o Pátio 4, seguindo a aeronave à frente. Bravo Serra Serra, ciente, solo controlado 08, ao estacionário de frequência. Para o controle. Azul 4462, vai tomar pro agora 045, a gente vai tomar chance aqui exatamente na curva da situação final, através de Duna, receptará o ILS. Certo. Do 620, tendo a identificação, desse mantém o 060, chegada em Amário. Prefiro da chegada número 4, para aproximação. Não é tanto fácil, né? Dona 036, tem tentando desvio? Quero desvio, já está entrando na projeção, o 9036. Mas o 4462 vai ultrapassar o curso localizador e interceptar aqui pelo setor norte. 4065 ali, mantém que é o 090. No 884, decolada Zuno 1, chama em Cantrone, 120, decimal 8, Mongo. 208, obrigado. Tome Salvador, muito boa tarde, Zuno 884, Puca Jama na casa. 884, contato radar, sobe mantenha 230, saída Puca. Diga 230, Puca, Zuno 884. Direto. A 036 desse mantém a 2 mil pés, autorizado a DLS, que foi reporte estabilizado. A 314 desce para 3 mil pés, ajuste padrão, reduz a 220 nós. 3.6.1.0.3, reduz speed 2.0.9, estabilizado DLS, azul 4.4.6.2. Azul 4462, Torre 1-8-9-5, com pouso. 2-9-5, obrigado. Boa tarde. 462 na escuta da torre? Agora na sua escuta, estabilizado DLS. Azul 4462, continue a aproximação, aguarde que está livre, vento 1-70 graus, 1-9-mais, altímetro 1-0-3, informa o Embraer 1-9-0, decolando a pista 1-0, já passou no ponto médio da pista. 4462, ciente na escuta. O 4462, livre pouso, pista 1-0, vento 1-70 graus, 1-5 nós, confirme já baixado travado? Afirmativo, embaixo travado, tem livre pouso, 1-0, azul 4462. 2065, decolador, zona 3, chame controle, 1-2-0, decimal 8, móvel. 2-0-8, obrigado. Controle, salvador, azul 4065. 34065, contato radar. Sobe mantenha 340, valido. Sobe 340 e confirma a prova. Leda. Pro Leda, 4065. Passa 62 para informação, chuva leve sobre o campo. Gente, graça, 62. Carizando o voo 90360. 9036, Torre 1, 8895. 8895. Oceanet 6314, 100,000 feet, clear the last final, post established. 6319 feet, report established. No 620 está autorizada, proa 040, informa quantas milhas? Estou no 1. Estou autorizado. Torre Salvador, boa tarde, voo 9036, Palma Vila do Espenho, contra a embaixada e travada. Gente, 9036, pois tem aproximação, aguarde pista livre. Altímetro 10, no 3. 7, aguarda pista livre, o 9036. Uno 967, livre de decolagem, pista 10, vento 1, 90 graus, 99. 036, para informação, chuva leve sobre o campo, informa um Boeing 737, iniciando a decolagem da pista 10. Tá 7, voo 9036. 0, Dito, mantenha 3 mil pés, ajuste padrão. Para 3 mil pés, ajuste padrão, voo 1620. Voo 884, Recife, 2085, bom voo. 2085, ligando, voo 884. Nove livre pouso, piscina 0, vento 180 graus, 97 nós, confirme baixado e travado. Baixado e travado, tem livre pouso, piscina 0, gol 9036. Zona 967, decolada zona 8, chame controle, 20-18, bom voo. 208, boa tarde. Salvador, boa tarde, gol 967-1410 para 360. Gol 967, contato radar, sabe mantém 360, voa Leda. Voa Leda, subindo 360, voa 967. Sela, 9-6-3-1-4 Salvador Tower, 1-18-9-5 Pink and Tech, now 1-18-9-5, bye-bye. 620, desce, mantém 2000 pés, se autorizado, ILS, reporte estabilizado. 2000 pés, 1013, acho mais estabilizado, voo no 620. Location runway, winds are now 180 degrees, 13 knots, can 81013. Stand by for clearance, 6314. Gol 9036 no solo, aos 19, livre direito, chame solo 121 no decimal 1. 211 o solo, 9036, contém. 125 decimal 1, bom gol. 251, obrigado. 314, it's land runway 10, winds in 180 degrees, 13 knots, confirm up here, down lock. Year 9, lock it, cleared land, ocean 314. Runway. 9075 após o pouso do Airbus 320 na final, ali mantém que é 010. Canal 6314, on ground at 21, leaving right, call Salvador ground, frequency 121, decimal 1. And right. O 9075, autorizado de colapso, 90, vento 200 graus, 099. Salvador, can you confirm the ground frequency for 6314, 1219? 121, that's small one. 967, Recife, 1251, bom voo. 1251, bom voo, 967, tenha um bom domingo. 1620, Torre, 1895. 1895, voo, 1620. 1620, Salvador, Torre, Salvador. Oi, Salvador, voo 1620, tá passando externo com trem. Baixo fechar travado. Visual, aproximação da 190. Bom, 9620, tráfego já avistado, livre pouso, pista 10, vento 1, 80 graus, 93, mais altímetro 10, 93. Ambiente 10, 93, confirma a condição da pista, senhora, a pista está seca? Pista ainda molhada, sem chuva sobre o campo. Grato, 620. Motel Juliette. Qualquer dente, sanitário flight level 050, by direct Mari, to Mari arrival. Zero, solo 26, livre direita, chame solo 121, decimal 1. Roger. 9075, Recife, ANA 25.1, bom voo. ANA 6307, autorizada NED, colapso no 0, vento 1, 70 graus, 15 nós. Após a rolagem de tráfego à frente, o foco é 100, ANA e mantém cabeceiro no zero. Decolada 38, já não encontrou nenhum, 1208-6327. 2000 feet, Connect 1013. Ok, USCNA 1313 via ROM Revival, call and join the final. Controle Salvador, USCNA 6327, saída da ROM. Oxanem 6327, contato radar, sabe, mantém 240, voa Leda. Ciente, voando Leda, coordenar 180 como final da 327. Aguarde. Grato. Lima, Hotel Juliette, Fly Direct, situ na posição. Então, prossiga. É o Guardião 08. 5241 no decola 234. Chame controle 120.8 Morro. Chamar em 1208-5241-3. 108 apresentou o plano de voo.